E aí, cara, você acha que o problema acabou? Tentaram me enganar, dizendo que o racismo acabou. Senti a dor quando a porta do banco travou. A minha cor não é vergonha, é mérito. Não vou trair minha raiz pra ganhar crédito. Um fato inédito, um negro ser reconhecido. Do orgulho ferido vai nascer mais um bandido. Caso perdido, cabeça na bandeja. Sem fama, sem dinheiro, sem destaque na revista Veja. A escravidão, o genocida segue em frente. Trocaram as corrente pela 9 com 20 no pente. Eu tô ciente, camuflaram a escravidão. Eu pago o preço no país da miscigenação. Sou alienação, vejo na tela ostentação, mandando vários manos pro fundo da cela. Fico naquela entre o livre e a pistola, de frente com a verdade que eu não aprendi na escola. Não jogo bola pros cartola, sou problema. Cheguei, roubei a cena, a cor da pele é o tema. Fiz um esforço, balancei, mas tô de pé. Entre rosas e canhões, como disse Geraldo Vandré. Eu sou mais um que você tem que engolir. Como Martin Luther King, Malcolm X, Moa Zumbi. Vou resistir, capacidade eu sei que tenho. Lutar pelo valor da coterro do senhor de engenho. No desempenho, ninguém me faz de bobo. Comparando Jesus com um playboy da novela da Globo. Tem sangue novo nesse jogo, no apetite. Que não bebe o veneno feito pelos porcos da elite. Mas acredite, apocalipse, vamos resistir. Ser negro não é ser ladrão, nem marginal. Me diga quantos negros assumiram o Planalto Central. Erro fatal pra quem está desinformado. Achar que foi vencido quando seus direitos são negados. Alienados pela moda e a cobiça. A vaidade atiça, seu sonho vai virar carniça. Saia da mira, dos vermes, fardado diferente do show do milhão. O prêmio é caixão lacrado. Nascido e criado no morro, guerreiro blindado. Politizado, informado, guerreiro blindado. Nascido e criado no morro, guerreiro blindado. Politizado, informado, guerreiro blindado. Corrente no pescoço, açoite nas costas. Pouca coisa mudou, basta do jeito que o diabo gosta. A mesma bosta, jogo sujo, faça sua aposta. Não concordam com minha proposta. Vive atrasado, cabelo pintado, chacoalho traseiro normal. Escravo da multinacional, sendo o reflexo de tudo que vê na TV. Querendo ser o que, sem ter o que comer. Você que um passe e outro nunca é feliz. Envergonha nossa cor e nossa raiz. Que quando a casa cai, esconde o rosto. Que muda a cor da pele, fere com desgosto. Encaro ser exposto como guerreiro. Aquele que não trai, nem tem dinheiro. Se é pra nos unir, tamo aqui. Blindado MC, salve Black Z. Nascido e criado no morro, guerreiro blindado.